preparado pra isso? Escuta só, mas eu tenho que te avisar que não é bem o que esperávamos, mas é bom. Eu acho que pode vender bem, bem. Agora, olá, recebi uma mensagem. Quem? Estão falando quem? Que eu tenho um nome sujo e eu não sou limpinho, não, mas também não sou tão encardido assim. Meu nome não é sujo, não. Nome sujo mixtape, mano. Agora tem uma equipe pior quando não tem ninguém. Um vai falar, outro vai mijar, outro vai tomar aqui café. Aqui estamos, senhoras e senhores. A gente vai zoar em formas de rimas aqui hoje. Então, tá no ar aí, Eu quero que se foda essa merda chamada 0800 inscrito, tá ligado? Se um dia eu pegar um filho meu ouvindo essa porra, eu levo ele pro puteiro, porque eu não quero ver filho meu falando idioma da porra, escutando o som desses caras, tá ligado? Tomar no cu, falou. Eu vou fazer projeto, vou construir faculdades, vou construir escola, vou dar cultura pro povo. Não, pô, vamos fazer uma música. Joga uma música tocando na cidade aí e já era. Temos tudo que é preciso pra transformá-los numa boy band de sucesso. Garoto branco que sabe cantar, gordo simpático, asiático e um menino bonito com uma cara linda dessas. Eu acho que já estão prontos pra gravar o primeiro clipe de música. Mano, qual é a tua? Não, espera aí, moleque. Tu tá zoando com a gente? Eu estou muito contente em ouvir colegas poetas. Eu pensei em me aliar a vocês na celebração das rimas. Não. Você não vai celebrar nada. Obitron, som na caixa. Deus abençoe o hip-hop.